Pá, obrigado por me ajudares com isto, a sério. Tranquilo. Mas já pensaste em alguma coisa? Já? É pá, pensei que podíamos... Estava a brincar. Não me interessa. Como é que não te interessa? Tens que ouvir primeiro o que eu tenho para te dizer, para... Não tenho. Sabes cá, Jó, eu já estou muito à tua frente. Escrevi aí o que deve ser feito. Mas, Mário, isto não faz sentido. Eu não vou meter isto no podcast. Ai, vais. Não vou nada, és burro. Isto é ridículo, pá. Onde é que foste buscar isto? Ui, que ele vai-se levantar. Ouve lá, eu não tenho medo de ti. Não vale a pena vir cá fazer peito que eu não vou... Ora bem, vamos lá experimentar um. Então, meus queridos, mais um dia de trabalho ganho honestamente, não é? Olá, estão a ouvir A Hora do Físio, o podcast do Carlos Moreira, o pior fisioterapeuta da história da fisioterapia. Este é o primeiro episódio da segunda temporada. Season premiere, babies. Mário, por favor, para lá com essa merda. Colegas, sejam bem-vindos de volta à Hora do Físio. Saudades? Ou nem por isso? Provavelmente nem por isso, não é? Logo vi. Bem, para quem só agora descobriu este podcast, existem duas coisas que devem desde já ouvir. A primeira é... Mas que raio andaram a fazer para nunca ouvir falar disto? Vivem debaixo de uma rocha ou quê? Atinem, pá! A segunda é que a Hora do Físio é um espaço em que eu, Carlos Moreira, tenho uma conversa com alguns dos melhores fisioterapeutas sobre temas diversos, sempre com o objetivo de levar até vocês aquilo que melhor se faz na fisioterapia em Portugal. Para esta season premiere, o escolhido foi o fisioterapeuta Renato Andrade. E posso dizer que foi muito interessante trocar algumas palavras com alguém mais ligado à investigação. Frequentador de doutoramento em fisioterapia e ainda de tenra idade, o Renato teve a amabilidade de ter uma discussão sobre assuntos como o estado da investigação em Portugal, a relação da maior parte dos fisioterapeutas com a evidência científica no dia-a-dia laboral e um pouco sobre o trabalho para ele desenvolvido, principalmente na Clínica de Dragão. Ora, vamos lá. Vai, Adra, chuta! Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Renato, como é que estás? Tudo bem? Então. Tudo bem, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Olha, obrigado por teres a disponibilidade para me dares esta entrevista. Antes de mais, obrigado por me dares, de facto, este tempinho após a Conferência Internacional de Reabilitação e Traumatologia Esportiva em Barcelona. Como é que é? Já estás recuperado? Correu tudo bem? Sim, já fui recuperando. Foram momentos muito intensivos, novos projetos foram lançados e foi muito bom ouvir na voz dos melhores do mundo o que se faz realmente e qual a ciência envolvida nos melhores clubes do mundo. Muito bem. Bem, Renato, antes de começarmos a falar sobre tópicos sobre evidência científica e investigação, como eu tinha dito anteriormente, vou-te pedir uma breve apresentação para as pessoas que não te conhecem, ok? O que tu fazes, o que estudaste, o que estás a estudar, formações relevantes se quiseres falar e interesses dentro desta profissão. Pode ser? Claro. Então, eu comecei em 2010 o curso de Fisioterapia na Universidade Fernando Pessoa. Em 2014 terminei o curso e logo de seguida comecei o meu doutoramento em Fisioterapia pela Universidade de Desporto da Universidade de Porto, que neste momento é o doutoramento que está mais focado na Fisioterapia. Passado alguns meses, surgiu o convite para vir trabalhar na parte de ciência aqui na Clínica Espargueira Mendes. A minha vontade de querer estar envolvido na parte da ciência surgiu já no terceiro ano da faculdade, onde fiz os meus primeiros abstracts e onde foi criado o bichinho para a investigação. Ok, muito bem, excelente. Bem, começando então a nossa conversa pelo tópico da investigação, ia começar por te fazer a seguinte pergunta. O que é que na tua opinião, obviamente, representa a investigação na fisioterapia para a maior parte dos fisioterapeutas nos dias de hoje? Ou seja, representa aquilo que fazemos apenas um pouco no último ano de curso e depois poucas vezes mais atribuímos a devida importância? O que é que tens sentido da tua parte? Na verdade, algo que eu vou pensando há muitos anos e que sinto que é desaproveitado é esse último ano de investigação que temos na faculdade. A maior parte dos alunos desenvolvem um projeto de investigação que muitas vezes é muito interessante e que na maioria das vezes fica guardado na gaveta, que é algo que pode ser sempre reaproveitado. Depois, passando para uma investigação mais a sério, temos aqui em Portugal bastantes mestrados relacionados com a área de fisioterapia, onde podemos desenvolver os nossos projetos individuais. E para quem quiser um bocadinho pouco mais longe, depois poderá sempre apostar no doutoramento, onde poderá ter 3, 4 anos intensivos a desenvolver a sua ideia. Ok. Quais são os passos que a investigação em fisioterapia deve tomar, na tua opinião, mais uma vez, numa altura em que cada vez mais sabemos que a noção de individualidade de cada um dos nossos utentes é muito importante na nossa intervenção? Ou seja, isto, na tua opinião, é um condicionamento à investigação ou porventura pode e deve ser encarada como um desafio? Realmente a individualidade de cada paciente é uma das grandes limitações que é encontrada hoje na investigação. O que normalmente é feito são estudos de caso ou séries de estudos de caso, mas que estão apenas limitados a um paciente e que apenas nos dá uma evidência muito fraca. O que ou onde a evidência poderá ajudar nesses casos é, por exemplo, no estudo de dor lombar, fazer o subgrupo de cada tipo de dor lombar e testar cada tipo de tratamento nesse subgrupo, que será mais já sumarizado de um grupo de pacientes com características homogéneas já na sua patologia. Ok. E tens a ideia que isso agora já começa a ser feito cada vez mais, esta definição por subgrupos? Sim, vou dar dois exemplos. A dor lombar tem já estabelecidos diversos tipos de tratamentos, especialmente cognitivos, tendo em conta o tipo de dor lombar, como também é o caso da estabilidade rotuliana, em que tens a estabilidade objetiva e a potencial, e que o tratamento poderá muitas vezes diferenciar entre uma e outra. Ok, muito bem. Para além deste problema de individualidade, não é? E dentro do trabalho que tu fazes, quais é que achas que são os principais problemas que tu, como investigador, encontras no teu dia-a-dia laboral? Falando especialmente em Portugal, acho que a grande dificuldade é um aspecto cultural que nós temos, em que a investigação é muitas das vezes restrita à universidade, sendo sempre descurado o caráter privado que as pessoas depois tomam ao longo da sua vida. E nesta forma acho que era importante dar um incentivo à cultura de investigar em Portugal. Onde também costuma existir também um déficit de investimento a esta investigação, quer por parte das instituições privadas, como quer por parte do governo português. Ok. E lá está. Quais as soluções que tu achas, como investigador, que se pode fazer para, pelo menos, tentar tornear esta questão? Primeiro, e mais importante de todos, é preciso cada vez mais fazer uma translação da evidência, no sentido de converter o que nós fazemos, o que nós investigamos, em produtos ou serviços de valor acrescentado à nossa comunidade e dar algum balanço comercial ao nosso país, como também desenvolver os profissionais nos cuidados de saúde cá em Portugal. Okay. Outro ponto é a chamada meritocracia, onde há a necessidade cada vez mais de reconhecer a importância e compensar estes investigadores na medida do seu nível de especialização e também na parte da especialização, quer académica ou profissional, e de acordo também com o que têm desenvolvido, para que possa cada vez mais haver oportunidade de desenvolver mais coisas. Ok, pronto. No entanto, de facto, ainda temos um longo caminho a percorrer para chegar a essa. Concordo. Perfeitamente, não é? Outra limitação que temos na investigação é a questão de cada vez mais ser comercializada a própria investigação, isto é. Hoje em dia queremos ler um artigo e apenas aqueles que são open access teremos que pagar sempre à volta de 30 a 40 euros para ler o artigo. Ora bem, isto quem tem 40 ou 50 euros, 40 ou 50 artigos para ler, multiplicando isso por 30 a 40 euros, dá um valor absurdo que não está disponível às nossas mãos. Os outros, open access, são gratuitos para nós fazermos download e os lermos, no entanto, há uma verdade que está aí oculta. Todos esses artigos normalmente implicam que a equipa que os publica que paga uma taxa que fica entre os 1000 e os 3000 euros. Estes drawbacks realmente afetam um pouco a investigação, que devia ser livre para todos e apenas baseada na qualidade do artigo, sem que seja necessário um complemento financeiro por trás. Ok, então achas de facto que devia ser gratuita para todos a investigação? Quer para publicar, quer como para qualquer um ler, como é que podemos avançar na investigação se porventura ficamos limitados porque não podemos ler um conjunto de artigos só porque não temos dinheiro para os pagar? Claro, e achas que esta questão da comercialização, o que é possível fazer para tentar mudar isto? Isto parte de cima, obviamente, é muito difícil mudarmos isto, o que é que tu achas? É uma questão que não será fácil de ser resolvida. Obviamente as revistas põem estes preços que é para também terem alguma viabilidade para existirem. Claro, obviamente. No entanto, a solução que eu vejo hoje em dia também não é a mais certa, que seria pôr publicidade nas revistas, o que tira toda a credibilidade à revista. Por isso, a um curto prazo, penso que ainda não há nenhuma solução que poderá combater esta comercialização da investigação. Okay. Terá sempre de partir pelas pessoas, pelos editores e pelos aqueles todos que têm poder de decisão sobre isto. Virando aqui um bocadinho o disco e falando um bocadinho agora mais de facto especificamente sobre os artigos científicos e a parte da metodologia e não só, como fisioterapeuta e tentando dar a tua opinião mais sincera, estou à espera disso, tu achas que, e eu incluído neste grupo que eu vou falar, tu achas que a maior parte dos fisioterapeutas sabe ler e analisar convenientemente artigos científicos? Posso dizer que hoje em dia há cada vez mais pessoas interessadas e que já sabem ler a maior parte dos artigos científicos. Sinto que ainda existe sempre alguma dificuldade na parte mais de análise estatística para poder melhor compreender os resultados. No entanto, há uma coisa que acho que os fisioterapeutas deviam pensar, que é a investigação em fisioterapia é bastante difícil ser levada a cabo, que tira, por exemplo, comparando com a ortopedia, a fisioterapia tem muitos mais chamados os confounders, que é o tipo de intervenção que fazemos, é o número de repetições, é a intensidade, as séries, como também mais dificilmente conseguimos controlar o que os pacientes fazem em casa. Não sabemos se o programa de reabilitação que lhes estabelecemos está a ser seguido à risca, o que poderá sempre confundir os resultados. Ok, muito bem. Lá está, de facto tem sentido que tenha havido mais pessoas, mas por que razão é que não há cada vez mais? Qual é que achas que são os principais problemas que levam os fisioterapeutas muitas vezes a, não digo a desprezar, mas se calhar a pôr de lado? Uma delas será, de facto, a falta de incentivo que existe ou de mérito que lhes dão por se tentarem cada vez especializar mais e saber tratar melhor os seus pacientes. Ok. Pronto, tu achas que aquilo que é dado nas universidades em termos de análise de artigos científicos parece suficiente? O que é que tu achas? A maior parte das coisas teremos sempre que aprender um pouco ao lado. Mas o mais importante que é saber como ir buscá-los, escolher os artigos certos e como fazer uma leitura mínima e aconselhável para aprender o artigo, acho que cada vez mais está a ser coberto pelas universidades, sendo que ainda falta dar um passo importante, que é agora na produção, sabemos nós produzir essa evidência. Tu sentes, tu já foste a muitos congressos, não é? Já contactaste com muitas pessoas, tanto académicos como clínicos, como clínico-académicos, acho que acabei de inventar um termo agora. da tua experiência, tu achas que existe uma espécie de gap entre a malta académica que dá aulas e a malta... entre a malta académica que dá aulas e faz investigação e a malta da clínica, ou seja, no sentido em que a colaboração e a troca de informação nem sempre é melhor, ou seja, neste caso começando por Portugal e depois começando a partir para outros países. Na realidade portuguesa, sinto que ainda existe um gap importante entre aqueles que estão só na clínica e os académicos, que ainda são poucos. Okay. Especialmente porque os da clínica passam o dia todo na clínica, e especialmente em Portugal, que se trabalha a maior parte das vezes mais do que as 8 horas. Exatamente. E os da universidade, que passam lá também o dia todo e raramente têm tempo de ir à parte clínica. Uhum. Onde costuma existir esta ligação são os poucos fisioterapeutas que ainda continuam a sua carreira académica depois de já começarem a trabalhar, e é eles que muitas vezes conseguem fazer a ponte entre os dois. Exatamente. Mas isso, de facto, lá está, acaba por criar um desgaste enorme nessa pessoa, e a verdade é que, não sei se concordas, nem toda a gente acaba por ter as condições necessárias para que isso aconteça, não é? Tanto em termos de tempo, não é? Que é a Exatamente. Realidade, as pessoas têm famílias e isso. E também, de facto, em termos de condições, não é? Tanto em termos de... Exatamente. Tal como eu já disse, não existe aquele incentivo financeiro. Exatamente. Nem a evolução na carreira que existe noutros países para estas pessoas que dão a importância a procurar sempre mais, para que possam sempre trabalhar a tratar melhor os seus pacientes. Uhum, muito bem. Diz-me uma coisa, tu pensas que a evidência poderia ser disseminada de forma mais fácil para os fisioterapeutas no geral? Já te parece que isso já começou a ser feito? Ou seja, torná-la um bocadinho mais apelativa, torná-la um pouco mais chamativa, de modo que os fisioterapeutas, epá, se tivessem um caso e têm que ir à PubMed e ficam, epá, porque lá está, a evidência no geral, nos fisioterapeutas em geral, acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade se pensar que é, não é um bicho de sete cabeças, mas é algo que se calhar um gajo... dispensa. Epá, e é nesse sentido, como é que nós podemos tornar este conhecimento científico, propagá-lo de uma forma que não seja tão, talvez, maçadora para a maior parte dos fisioterapeutas que, de facto, trabalham em clínica? Existem duas coisas que têm aparecido muito recentemente, têm havido até um boom, okay. São os blogspots e os infographics. No que diz aos blogspots, tens alguns fisioterapeutas muito conhecidos onde partilham as suas ideias, muitas vezes empíricas, mas outras vezes também baseadas na evidência, e onde podem fazer chegar-se a todos de uma maneira gratuita. Uhum. Ok. Aliás, a FIFA acabou este mês de abrir um feature deles, onde é possível a qualquer um de nós abrir um blogspot através da FIFA, e onde conseguimos chegar mais facilmente às pessoas de todo o mundo. Ok. Terá ser relacionado com o futebol. Os infographics é um conjunto de imagens presenteado por pequenos parágrafos, onde, por exemplo, te podem sumariar a evidência sobre um tema, ou, como tem aparecido já em algumas revistas, sumariam toda a informação importante contida no artigo, que com as ajudas visuais conseguem mais facilmente que o fisioterapeuta leia o artigo e perceba o que se lá passou em 5 minutos. É como se fosse um abstracto visual. Claro, lá está, mas isso depois depende de quem de facto faz esse infográfico e se o faz da maneira mais correta. Em termos de, a nível português, para já ainda não existe grande coisa. A nível de, não estou a falar a nível de evidência científica, de artigo científico, mas a nível de propagação, a nível português, algo mais... Eu penso que ainda existe muito pouco, vão existindo alguns blogs, mas que vão facilmente desaparecendo. Claro. Aquilo que eu consigo destacar da melhor forma é o blog da Football Medicine, que tem claro, feito um exatamente. Trabalho espetacular nos últimos anos. É, sem dúvida alguma. Muito bem. Uma das razões pela qual grande parte dos fisioterapeutas não se informa devidamente sobre a mais recente evidência científica também está relacionada com o facto de nos tornarmos confortáveis com a nossa intervenção, certo? Se é verdade que parte de nós ter a proatividade necessária para mudar estes comportamentos, que estratégias é que tantas universidades ou outras instituições privadas, como referiste, sem tentar repetir, obviamente, poderiam ter para ajudar a desencadear estes comportamentos profissionais? Porque isto, lá está, é o ponto principal, é como tentar tornar isto mais apelativo, porque isto basta às vezes acender um fósforo e o fogo dá-se, não é? Normalmente, não sei o que é que tu achas. Não, concordo muito bem contigo. acho que é preciso acrescentar na universidade uma cultura para a literacia em saúde, uhum. e também para ajudar a que, quando ocorram estas dificuldades ao longo da vida do fisioterapeuta, este saiba como ir procurar e solucioná-las, bem como também podem já incutir a estes alunos de fisioterapia que desde cedo comecem a basear toda a sua abordagem na sua experiência, mas também na evidência científica disponível. Uhum, ok. Pronto, Renato, começaste, pronto, estás aqui na Clínica do Dragão a colaborar já há algum tempo, ok. O que é que nos podes adiantar sobre o trabalho que tem vindo a ser realizado em termos de investigação da tua parte, tanto por ti como, por exemplo, o Rogério, e o que é, como é, que tipo de trabalho que vocês têm vindo a fazer, tanto em termos de investigação como até em termos de nível formativo e em termos, onde, qual o vosso objetivo como departamento de investigação afirmativa aqui na Clínica Dragão? O primeiro foi algo que aconteceu já há 2 anos, que era um bocadinho de encontro às perspectivas que temos, foi, é das poucos sítios privados que eu conheço que nos dá a oportunidade de desenvolver a nossa investigação. Temos feito trabalhos especialmente relacionados com ortopedia, fisioterapia e medicina desportiva, com especial ênfase no cruzado anterior. Exatamente. Onde temos desenvolvido nos últimos anos equipamentos, neste caso artrómetros, que podem ajudar e complementar o diagnóstico de lesões ligamentares, como é o caso do Porto Knee Testing Device, um equipamento feito de poliuretano que, ao entrar dentro da ressonância, conseguimos fazer os testes manuais e visualizar como fica o ligamento, e ajuda muito, quer na parte de decidir o tratamento mais indicado, como também no follow-up. Depois existe cá dentro uma cultura que, de investigação, em que temos a mesma parte dos clínicos a virem falar connosco, a darem algumas ideias, e nós também a querer procurar o que é feito. Muito bem. Depois, a nível formativo, temos investido cada vez mais em cursos de qualidade, como é o caso ultimamente do curso do Cabot, onde queremos fornecer aos fisioterapeutas uma formação especializada, e algo que nos destaca muitas vezes também é tentar incorporar cá a equipa multidisciplinar dos nossos cursos, com o ortopedista, o fisiatra, o fisioterapeuta, e todos aprender como é que cada um atua, e saber como tratar também melhor assim o paciente. Ok. Tem sentido uma boa aderência nesse aspecto? Nível Sim, temos sentido uma boa aderência ultimamente, tem sido muito bom, porque as pessoas, quando vêm cá, têm participado muito por muitas questões, e assim também crescemos todos juntos. Exatamente. Como tu próprio disseste, de facto, a Clínica Dragão é uma clínica que dá condições como poucos para trabalhar a esse nível. E lá está. Há outros sítios que em Portugal que se calhar queiras mencionar este aspecto, que achas que também dê estas condições necessárias, tanto à realização de uma boa prática como a nível também da investigação? Assim, de forma privada. Eu sei que vocês são os melhores, calma. Calma. Mas para te ser sincero, assim, de forma privada, não conheço assim mais nenhuma clínica que tenha este investimento na parte científica que nós temos. No entanto, acho que é importante relevar o facto da equipa dos 3Bs, que é liderada pelo professor Rui Reis, que está. Que é um bocado privado, mas ligado sempre à parte universitária, tem desenvolvido trabalhos muito interessantes, como, por exemplo, a criação de meniscos 3D com uma impressora 3D, e onde acabaram este ano a receber 100 milhões para a investigação do Fundo Europeu. É, isso é extraordinário. Foi algo que eu até hoje não conhecia ninguém em Portugal, e tens o caso do chefe deles, que neste momento já tem quase 1500 artigos publicados. Uma das vantagens de trabalhar aqui na clínica é o facto de podermos trabalhar com alguém que admiramos e que aparece-nos todos os dias com ideias novas, que nos ajuda a estabelecer as prioridades, mas que, além disso, nos deixa seguir o nosso caminho e também investigarmos aquilo tudo em que acreditamos e que achamos onde podemos ter o impacto que precisamos na comunidade. Então, tem essa liberdade, de facto, para pesquisarem sobre o que mais gostam e aquilo que acreditam ser correto, não é verdade? Exatamente isso. E, para além disso, ajuda-nos também a desenvolver os nossos próprios projetos pessoais. Muito bem. Renato, diz-me uma coisa. Em relação a revistas portuguesas, Quais aquelas que destacarias ou que fazem, pelo menos tentam fazer um trabalho, o melhor trabalho possível no que toca à divulgação de evidência científica? Em termos de fisioterapia, vão existindo algumas, normalmente relacionadas ou associadas a universidades. Exatamente. Mas ainda não há assim nenhuma que destaque especialmente. Ok. Relativa a outras áreas, temos a revista da Ata Médica, que é, juntamente com a revista de Cardiologia Portuguesa, as únicas com fator de impacto. Uhum. E de interesse direto para os fisioterapeutas, destaca a revista de Medicina Desportiva e Informa, okay. onde temos acesso aos artigos em português gratuitamente, que maior parte das vezes estão relacionados com a fisioterapia desportiva, okay. e que poderão dar um complemento assim a quem quer ler a revista, artigos em português escritos por portugueses. Ok. Renato, estamos a chegar à parte dos conselhos. Ok? Pronto, e sem fazer disto uma aula, obviamente não é esse o objetivo, que conselhos é que poderias fornecer a todos os fisioterapeutas que, na hora de analisar um artigo científico, aqueles que têm dificuldades de facto, olham para aquilo e aqueles que às vezes só leem a introdução e o abstract, aliás, o abstract e a conclusão, quais os aspectos que tu achas necessário prestar atenção quando estamos a ler um artigo científico? Podes identificá-los a todos, está à vontade. Antes de tudo, é importante ler a introdução de uma forma cuidada para que também possamos nos contextualizar no tema que está a ser falado. Mais importante que isso é ler a metodologia do estudo, porque muitas vezes as conclusões que eles tiram poderão estar enviesadas pela metodologia que foi feita nos estudos, algo que nem sempre passa pelos revisores. Exatamente. Por isso é muito importante lermos a metodologia para que melhor possamos compreender as conclusões. Exatamente. Os resultados normalmente é uma vista mais rápida, porque é algo que muito objetivo que sim, está sim, à cara. Sim. Okay. Outra coisa que eu acho muito importante é ler especialmente o início da discussão, onde são discutidos os principais assuntos do estudo. Okay. E depois, mais para o fim, antes das limitações, normalmente vem a relevância clínica do artigo, que é o que nos interessa mais, como é que podemos pegar nos números objetivos que encontramos no artigo e aplicar à nossa realidade de contexto clínico. Ok, então esse é mais ou menos o teu método quando estás, por exemplo, em busca de evidência, não é? Quer seja por uma revisão sistemática ou outra coisa, é esse mais ou menos o teu método que é assim que descreverias o teu método ou acrescentarias mais algumas coisas aqui que tu fazes pessoalmente? Eu, para revisões sistemáticas, é um processo um pouco diferente. Já tenho sempre pré-determinado, antes de começar a procura, claro. Dos artigos, todas as variáveis e todos os dados onde quero encontrar. Seja como for, fico especialmente focado entre os métodos e os resultados. Exatamente. Quando queremos ler um artigo para usarmos na nossa prática, o mais importante é a metodologia, para perceber ao pormenor como é que eles fizeram e podemos replicar, e especialmente, como eu disse na discussão, pegar na parte da relevância clínica para sabermos se realmente se adapta ao contexto do nosso paciente. Okay. E como podemos pegar na técnica ou nos resultados que eles obteram e adaptá-los ao nosso contexto pessoal e de interação com o nosso paciente. Ok, é isso. Isso é de facto muito importante. Em relação, e puxando aqui um bocadinho, atrás, uma pergunta que na altura não te fiz, achas que esta questão também da falta às vezes de informação entre o académico e o clínico, para além da falta de tempo às vezes, e obviamente toda a gente tem coisas para fazer, poderá haver ainda aqui alguma não digo má vontade, mas se calhar alguma falta de cooperância? O que é que tu achas? Qual é que é a tua sensação? Eu penso que isso não exista. Ok. Por muito pouco tempo que o clínico tenha para produzir artigos, eu muitas vezes não acredito que a vontade não esteja lá. Ok. Até porque a maior parte deles continua a ler os artigos. Exato. Parte do académico, por muitas vezes tenta puxar o clínico, apesar do clínico não ter tempo, e o ponto que eles normalmente conseguem fazer sempre é quando os dois trabalham juntos na universidade. Muito bem, sim senhor. Que mensagem gostarias de deixar à comunidade em fisioterapia uma mensagem final relativa a estes assuntos, ou seja, qual é o caminho a seguir neste sentido da investigação e da evidência científica, na tua opinião? Primeiro, é preciso coragem para começar. Ok. É preciso pensar que também há algo importante e que devemos incluir na nossa vida como profissionais. É preciso investir algum do nosso tempo também a tentar produzir alguma ciência para mostrar também aos outros o que se passa no nosso contexto. E o mais importante de tudo é nunca desistir. Okay. Por vezes vamos ter alguns drawbacks, o artigo não é aceito. Bem com bastantes correções que não, nós até nem concordamos, não tem problema, pegamos no artigo, reformulamos, melhoramos de acordo às críticas que nos foram feitas e a próxima revista será talvez a mais indicada para esse artigo. Muito bem. Renato, estamos a finalizar. O que é que podemos esperar de ti no futuro? Que projetos é que tens em mente? O que é que pensas fazer? Ora, neste momento estou a meio do meu doutoramento, onde estou a desenvolver, como expliquei anteriormente, para o joelho, estou a desenhar um artrómetro que fará o teste da gaveta anterior e o teste iliotalar para o tornozelo, em que espero eu conseguir ajudar no diagnóstico das lesões por entorse de inversão no tornozelo. Logo, algumas das dificuldades que tive foram logo relacionadas com os investimentos que são necessários para um projeto desta natureza, claro, e que nem sempre aparecem tão rapidamente, e a minha falta também de especialidade na parte da área da bioengenharia, onde é preciso, neste caso, a colaboração de todos os profissionais. Exatamente. Num futuro próximo estarei mais focado por aí e continuarei o meu trabalho mais na área de ortopedia, medicina esportiva e fisioterapia. É? Ok, muito bem. Renato, agradeço a disponibilidade para este tempinho, ok? Espero que tenhas gostado, se é que tu achaste. Sim, gostei muito e a partir deste já gostaria de agradecer muito o convite que foi transmitido por ti e foi um bom bocado que tivemos aqui. É, pronto, olha, excelente. Renato, um abraço, porta-te bem. Obrigado, eu. Está entregue. Obrigado novamente ao Renato pelo tempo e pela cedência do espaço na clínica para poder realizar esta entrevista. Como referido no início do episódio, ter alguém do outro lado e que não esteja ligado à parte clínica de uma forma marcada acaba, como neste caso, por nos oferecer algumas perspectivas diferentes. Pessoalmente, gostei da forma como o Renato abordou as dificuldades de realizar a investigação em Portugal e pouco estímulo que se encontra associado a esta, o que faz com que o progresso surja muito lentamente. A sinceridade com que também abordou as questões relacionadas tanto com a dicotomia clínico-académico, bem como a desprezos praticados pelas revistas na hora de assistirmos um artigo, foi bastante interessante. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida em relação a como obter certos e determinados artigos, pode e deve falar com o Renato acerca do assunto, quer diretamente ou indiretamente, como por exemplo através da página do Facebook deste podcast. A sério, perguntem. A malta sabe... sabe de cenas. E assim me despeço até junho. Obrigado por terem ouvido e, já sabem, podem encontrar igualmente os episódios da temporada passada da Hora do Físio no Mixcloud e iTunes. Abreixo.